andrecidismoral.com.br. O Boi da Seresta. Fala que viaja nas malocas tatuado. Quando toma rajada, tu me deixa instigado. Fala que viaja nas malocas tatuado. Quando toma rajada, tu me deixa instigado. Agora toma, toma, toma rajada. Agora toma, toma, toma rajada. Agora toma, toma, toma rajada. Agora toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma rajada. Agora toma, toma, toma rajada. Agora toma, toma, toma rajada. Agora toma, toma, toma rajada. O Boi da Seresta. O mural de Ibi Koala. Fala que viaja nas maloca tatuado. Quando toma rajada, tu me deixa instigado. Fala que viaja nas maloca tatuado. Quando toma rajada, tu me deixa instigado. Agora toma, toma, toma rajada. Agora toma, toma, toma rajada. Agora toma, toma, toma rajada. Agora toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma rajada. Agora toma, toma, toma rajada. Agora toma, toma, toma rajada. Agora toma, toma, toma rajada.